presente em todas as nossas empresas do nosso concelho, porque todas elas efetivamente exigem, de acordo com a legislação, terem um plano de emergência. E com essas, dentro desse plano de emergência, saber onde é que estão e detectar as medidas de autoproteção, porque todas elas trabalham do baixo do risco. Eu sei que, efetivamente, temos feito em algumas empresas do concelho, principalmente na área da confecção, mas isto estende-se em todas as áreas, digamos assim, empresariais do nosso concelho. E que é muito importante fazermos, estarmos, mesmo nestes treinos, efetivamente, numa situação real, de certeza absoluta, torna-se muito mais fácil para todos, e se calhar cria-se aquilo que a gente não espera, que é pessoas que se magoam ou alejem neste tipo de situações que possam vir a surgir. Portanto, quando falamos de situações de risco, falamos de que tipo de situações? Sim, todas as empresas têm o seu efeito de risco, não é? Fazemos uma fábrica de confecção, tem os produtos acabados, tem matéria-prima, todos esses produtos são armazenados em grandes concentrações. Em questão de um curto-circuito, algo que possa existir, que faça ignição, uma combustão, é um ponto evidente, efetivamente, que nós temos de ter ali e saber como agir numa altura que existe um conflito dessa natureza. E é isto que temos feito. Em maior parte das empresas temos feito, e algumas delas temos feito, aquelas que nos solicitam, aquelas que a gente procura até apenas para fazermos exercícios simulados e das nossas instruções, periodicamente fazemos, efetivamente, este intercâmbio com as nossas empresas.